aqui. Não jogue tudo fora. Não tem que ser assim. Esse não é o fim. Olhe. Eu sei que ainda está de noite, mas o sol já vai.